Espera-me aqui mesmo onde te deixo, com estes pinheirais rompendo os céus. Dá-me outro beijo com sabor a freixo, dá-me outro beijo com teus lábios meus. Se o vento quer partir, que vá sozinho. Se a lua se desmaia, pois que o faça. Só quem não sabe amar perde o caminho. Só quem não sabe amar morre em desgraça. A velha fonte, rebanhos a pastar, e todos eles te repetirão: o teu amor não tarda a regressar. Vem de manhã como só vem quem ama, e traz no peito todo o sol do mundo. Espera por mim e aquece a nossa cama.